pressa, já está se esgotando. Não temas se a noite escurecer, custar o amanhecer. Não temas, tenhas fé, tenhas coragem, não pare na estrada, irmã. Não temas, deixe a noite escura passar, pois a vida é mesmo assim. Mas Deus peleja por você. Deixa a noite escura passar, pois a vida é mesmo assim. Mas Deus peleja por você. Da minha vida testifico, entre a cruz e a espada, Deus mudou a minha vida, perdoou os meus pecados e sarou minhas feridas. Tenho fé e esperança, nova vida com Jesus. Para que sofrer assim, se essa luta vai ter fim? Deus vai entrar em ação, vai te dar a solução. Não penses que é perdedor, hoje é o teu dia, creia. Deus vai te fazer um vencedor. Abate o exaltado e exalta o humilhado. Não temas, pare, olhe, escute, pense. Só vence quem é valente. Não temas, se o inimigo se aproxima, pronto pra te enfrentar. Não temas, põe a tua confiança naquele que tudo pode, que em suas mãos tem o poder. Põe a tua confiança naquele que tudo pode, que em suas mãos tem o poder. A minha vida testifico, entre a cruz e a espada, Deus mudou a minha vida, perdoou os meus pecados e sarou minhas feridas. Tenho fé e esperança, nova vida com Jesus. Para que sofrer assim, se essa luta vai ter fim? Deus vai entrar em ação, vai te dar a solução. Não penses que é perdedor, hoje é o teu dia, creia. Deus vai te fazer um vencedor.